de mais ninguém quer me escutar. Tu me ajuda quando mais ninguém quer me ajudar. Tu me ensinas quando mais ninguém quer me ensinar. Tu me ajudas aonde estiver. Se tropeço, me põe logo em pé. Meu eterno guardião, meu consolo na quer me ensinar. Tu me ajudas aonde estiver. Se tropeço, me põe logo em pé. Meu eterno guardião, meu consolo na eterno guardião, meu consolo.